Atenção em 5 segundos. Programa Cleiton Aguiar. Vai começar um show no seu rádio. Notícia, informação, música, prestação de serviços e muito humor. Programa Cleiton Aguiar. Alô amigos, está começando o programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Trabalham comigo hoje, segurando a orelha do burro brabo ali na técnica, o Zé Biriba. Sonoplastia de Marciano Tolentino, produção e apresentação. Uai, sou eu, Cleiton Aguiar. Ô, meu Brasil, tô chegando. Eu e o mês de maio. E eu sei que tá enrolando a sua noiva, chegou a hora de casar, viu, meu amigo? Ô, minha amiga, puxa a orelha dele, não deixa ele te enrolar esse ano mais não, viu? Mês de maio é mês de casar. Tá noivo? Tem que casar. O programa Cleiton Aguiar é um oferecimento exclusivo da Wellmax Brasil Global LED Expert. As lâmpadas LED da Wellmax Brasil clareiam muito mais, gastam muito menos energia e você ainda tem 5 anos de garantia. A discoteca do Cleiton traz hoje Zé Roberto com a participação de Jean Júlio. A Faculdade da Música apresenta os mestres do Duque e Dalvan. A frase irretocável é do pacifista indiano Mahatma Gandhi. A oração de hoje, uma oração belíssima, a oração do amanhecer. E a dica, novas regras para as eleições municipais deste ano, viu? Fique atento para você saber. Sugestão do Beijar, música nova de Zé Neto e Cristiano. E eu começo trazendo aí, esses meninos são de Brasília, Kleber e Cauã. Se você ama, perdoa. Hoje eu vou na sua casa, me espere no portão. Coração desarmado, o mundão de solidão. Juro que me arrependi, falta você perdoar. Não aguento essa saudade, esse amor vai me matar. Sou um passarinho que voa, querendo voltar pro ninho, na escuridão da noite, bem longe do seu. Meu bem, não briga comigo. Se você ama, perdoa. Me arrependi, falta você perdoar. Não aguento essa saudade, esse amor vai me matar. Comigo.

te encontrar. Foi pra não chorar, foi pra não chorar, que desviei meus olhos desse seu olhar. Foi pra não chorar, foi pra não chorar, que esse coração pediu pra ficar. As digitais estão na minha pele. Vou levar seu cheiro onde quer que eu vá. Nós chegamos tarde, temos que aceitar. Demorei demais pra te encontrar. Foi pra não chorar, foi pra não chorar. Olhos desse seu olhar. Foi pra não chorar, foi pra não chorar, que esse coração pediu pra ficar. Foi pra não chorar, foi pra não chorar, e desviei meus olhos desse seu olhar. Foi pra não chorar, ficar. Último trabalho do meu compadre Chico Rei, ele e seu irmão Paraná, foi pra não chorar. Pra Laís Oliveira, minha conterrânea de Coromandel, minha mais nova amiga do Facebook. Laís, um beijão pra você, seja muito, mas muito bem-vinda. No próximo dia 14 de maio, eu vou fazer lá em Coromandel o primeiro encontro dos amigos do Facebook do Cleiton Aguiar de Coromandel e região. E vocês que participam, fazem parte do meu Facebook, está todo mundo convidado. Não é um evento comercial, não vai ter cobrança de ingresso. Cada um chega, o que consumir, cada um paga o seu, né? Mas não tem cobrança de ingresso. E eu vou levar Eliane e Samuel para cantar para a gente lá. Vai ser uma festa muito bonita. O único objetivo é tirar da virtualidade e colocar na realidade, né? Eu quero, faço questão de conhecer as pessoas que estão no meu Facebook. E depois, se o negócio der certo, nós vamos expandir isso. Já tem outros pedidos de outros lugares. Se der certo lá em Coromandel, vai dar, porque já mais de 200 pessoas já estão inscritas para a nossa festa, né? E eu pretendo fazer isso em outros lugares do Brasil que manifestarem a vontade de levar o Cleiton Aguiar lá, tá bom? No próximo bloco, a dica do programa de hoje, as novas regras para as eleições municipais. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar o programa Cleiton Aguiar. A dica de hoje, mudaram as regras para as eleições municipais e muita coisa mudou para melhor, viu? A lei número 13.165 de 2015, conhecido como a reforma eleitoral de 2015, promoveu importantes alterações na regra das eleições deste ano, introduzindo mudanças nas leis 9.504, que é a lei das eleições, e a lei 9.096, que é a lei dos partidos políticos, e a número 4.737, que é o Código Eleitoral. Uma mudança importante é que está proibida a doação de empresas a partidos políticos e candidatos. Eu não sei ainda como é que os políticos vão fazer campanha, porque eu quero saber, nessa confusão que está aí, quem é que vai enfiar a mão no bolso para ajudar algum político a fazer campanha, né? Outra mudança correspondeu à alteração do prazo de filiação partidária. Quem quiser disputar eleições de 2016, antigamente era um ano, né? Agora é 6 meses antes. Então teve que se filiar até o dia 2 de abril. Quem se filiou até o dia 2 de abril, né, está apto a disputar as eleições que serão realizadas no dia 2 de outubro. Nas eleições deste ano, outra coisa que mudou. Os políticos poderão se apresentar como pré-candidatos sem que isso configure propaganda eleitoral antecipada, desde que não tenha pedido explícito de voto. Você pode, ó, eu sou pré-candidato, pretendo fazer isso, tá, mas você não pode pedir voto, né? A nova regra está prevista na Reforma Eleitoral 2015, que também permite que os pré-candidatos divulguem posições pessoais sobre questões políticas e possam ter as suas qualidades exaltadas, inclusive em redes sociais ou em eventos com cobertura da imprensa. A data de realização das convenções para a escolha dos candidatos pelos partidos e deliberação também mudou. Agora vão acontecer de 20 de julho a 5 de agosto. Era até o dia 30 de junho. Então diminuiu, porque o tempo da campanha foi reduzido de 90 dias para 45 dias. Também uma mudança muito saudável, né? E o registro dos candidatos pelos partidos políticos e coligações nos cartórios deve ocorrer até as 19 horas do dia 15 de agosto de 2016. E o tempo da campanha, né, ficou reduzido, começando em 16 de agosto. O período de propaganda nos candidatos no rádio e na TV foi diminuído de 45 para 35 dias, com início de 26 de agosto no primeiro turno. Assim, a campanha terá dois blocos no rádio e dois na televisão, com 10 minutos cada. Além dos blocos, os partidos terão direito a 70 minutos de ar em sessões, que serão distribuídos entre os candidatos a prefeito, 60%, e 40% para os vereadores. Em 2016, essas sessões somente poderão ser de 30 ou 60 segundos cada. E, por fim, a nova redação do caput do artigo 46 da Lei nº 9.504, de 97, introduzida pela reforma eleitoral deste ano, passou a assegurar a participação em debates de candidatos dos partidos com representação superior a 9 deputados federais e facultada a dos demais. Quem quiser saber mais detalhes, confira na íntegra a Lei 13.165, de 2015. E a mudança principal que tem que acontecer é a mudança do eleitor, você melhorar o seu voto, porque melhorando o seu voto nós vamos melhorar a qualidade dos políticos do Brasil, que vocês estão vendo o que aconteceu, né? Música nova de Paulo e Paulino, Eu Me Sinto Bem. Apaixonado por você, me vem em pensamentos ao amanhecer, toda beleza em seu olhar, seu jeito meigo de me amar, e quando está frio me faz lembrar, nos teus braços me aquecendo, me fazendo com que eu sinta o homem mais feliz do mundo, isso é real pra mim. No meu corpo repousando, no teu colo que absorve o sofrimento que adquiro quando estou longe de você. A sua voz suave se tornando melodia em meu ouvido, sussurrando bem baixinho enquanto estou dormindo. A felicidade dobra quando acordo, vejo que estou deitado do seu lado. Eu me sinto bem. Estou apaixonado por você, e vem em pensamentos ao amanhecer, toda beleza em seu olhar, seu jeito meigo de me amar, e quando está frio me faz lembrar. Seus braços me aquecendo, me fazendo com que eu sinta o homem mais feliz do mundo, isso é real pra mim. O meu corpo repousando no teu colo, que absorve o sofrimento que adquiro quando estou longe de você. A sua voz suave se tornando melodia em meu ouvido, sussurrando bem baixinho enquanto estou dormindo. A felicidade dobra quando acordo e vejo que eu estou deitando do seu lado. Eu me sinto bem. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, eu me sinto bem, meu bem. apaixonado por você. De Paulo e Paulino, Eu Me Sinto Bem. Os meus afilhados, Eliane e Samuel, Vou Te Procurar. Do Brasil, Eliane e Samuel, cantaram deles, Vou Te Procurar. No dia 14 de maio, Eliane e Samuel estarão comigo lá em Coromandel, no primeiro encontro dos amigos do Facebook de Coromandel e região do Cleiton Aguiar, viu? Você que está na minha página do Facebook, você está convidado. Você só precisa se manifestar, entrar na minha página e dizer, Cleiton, eu vou participar, tá bom? E semana que vem tem música nova de Eliane e Samuel. Uma música lindíssima, Olhando nos Seus Olhos. Música lindíssima, música nova de Eliane e Samuel. Ela é bonitinha demais. Música nova de Paula Fernandes, Amanhecer. Perdida em noite eterna estava eu, há tanto tempo que eu não amanhecia. E os meus olhos encontraram os teus, acesos pra me achar. Feito um milagre tocaram os meus, a luz do dia. olhar. Ali eu vi amanhecer o amor que um dia adormeci. Me despertar, amar você, luz de amor, eu sou porque te vi. Caminhando dia sob o céu, solidão fiel, o sol ainda dormia. Perdida em noite eterna estava eu, há tanto tempo que eu não amanhecia. E os meus olhos encontraram os teus acesos pra me achar. Feito um milagre tocaram os meus, a luz do dia vi naquele olhar. Ali eu vi a mãe. Deus me tocar, vi nascer o poder da paixão. Eu quero ver todo dia a luz desse olhar e esquecer que eu já fui solidão. Ali eu vi amanhecer o amor que um dia adormeci. E despertar, amar você, luz de amor, eu sou porque te vi. Ali eu vi amanhecer o amor que um dia adormeci. Me despertar, amar você, luz, amor, eu sou porque te vi. Ali eu vi amanhecer o amor que um dia adormeci. Me despertar, amar você, luz, amor, eu sou porque te vi. Paula Fernandes, amanhecer para Iris White. Ela é de Uberlândia, mas mora em Patrocínio, nas Minas Gerais. Curte o nosso programa pela Super 95 FM de Coromandel. Iris, beijão para você. Seja muito bem-vindo ao nosso Facebook, viu? Você está convidada para o nosso encontro dia 14 de maio lá no Coró. No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Vai ter muita festa no Brasil nesse final de semana, sexta, sábado e domingo, dias 29 e 30 de abril e dia 1º de maio, o dia do trabalho. Aniversariando Stephanie Gomes, Neide Cuba, Bruna Fernandes, Nelson Silva Leão, Márcia Maria Martins, Frank de Caieiras, o Pedro Souza, Luzia Souza, Marcos Faria, a minha amiga vereadora Ângela Maria Barros, de Abadia dos Dourados, Marcelo Silva, Dom Tito Paulo, o meu amigo deputado federal Laerte Bessa, pelo Distrito Federal, Marina Cabeleireira, Adinha Rocha, o Milton Moreira da Silva, Renato Lima, Iris Castro, Fábio Lopes, Carla Braga, Geice Kelly, Duda Maia, Janaína Rosa, Patrícia Bernardes, lá de Abadia, Xavier Sampaio, Felipe Ribeiro, Miriam Alves, Simone Cristiane de Oliveira, Arthur Brandão, Wesley Oliveira, Jason Bissolati, Cadu Costa, o meu xará Cleiton Nunes, Maria Mônica Garcia, Valdenice Silva, Gera Gomes, Márcio Alto, Paulo Roberto, Joab Folador, Gi Ribeiro, Maria Lúcia Veloso, Nando Figueiroa, Roberto Remix, a minha prima Arlene Aguiar aqui de Brasília, Lucas Silva,

Gustavo Lima, que pena que acabou, para Maria Clara Fernandes do Coró, chegando para fazer parte do nosso Facebook. Maria Clara, um beijão para você, seja muito bem-vinda. Ela curte o nosso programa pela Super 95 FM de Coromandel. Já que eu estou falando em Coromandel, eu vou relembrar Gerson Coutinho da Silva, o imortal poeta goiá. O do Pão da Minha Terra, Henrique Tarciso, Onde a Saudade Mora. O galo índio cantou, já está chegando a hora. No terreiro serenou, antes de romper a aurora. Você quer chorar por mim? Pois então que chore agora. Daqui a 15 minutos, meu bem, eu preciso ir embora. Daqui a 15 minutos, eu preciso ir embora. Você quer chorar por mim, oh meu bem? Pois então que chore agora. Fique aqui em seu quartinho, está tão frio lá fora. Seguirei devagarinho pra onde a saudade mora. Você quer chorar por mim? Pois então que chore agora. Daqui a 15 minutos, meu bem, eu preciso ir embora. Daqui a 15 minutos eu preciso ir embora. Você quer chorar por mim, oh meu bem? Pois então que chore agora. Eu a amo loucamente e sei que você me adora. Na falta de um bem ausente, geralmente a gente chora. Você quer chorar por mim? Pois então que chore agora. Daqui a 15 minutos, meu bem, eu preciso ir embora. Daqui a 15 minutos, eu preciso ir embora. Você quer chorar por mim, oh meu bem? Pois então que chore agora. Pois então que chore agora. Relembrando Goiá, Henrique Tarciso, Onde a Saudade Mora, para Mona Lisa Borges. Ela mora em Abadia dos Dourados, é casada com Jaci e chega para fazer parte do nosso Facebook. Mona Lisa, um abração para você, seja muito bem-vinda. A frase irretocável do programa de hoje é de autoria do pacifista indiano Mahatma Gandhi. Não precisamos apagar a luz do próximo para que a nossa brilhe. Não precisamos apagar a luz do próximo para que a nossa brilhe. É a frase irretocável de Mahatma Gandhi. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para o cantor Zé Roberto. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleitão Aguiar. Você me acompanha no rádio durante a semana. Aos domingos eu estou com o programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar na Rede Brasil de televisão, mais ou menos às 21 horas. É que o povo é ruim de horas. Um dia passa um pouquinho mais na frente, né? 21h05, 21h10, mas passa. Tenha paciência que passa. Você pode me assistir nas mais de 200 cidades que já têm o sinal e a imagem locais da Rede Brasil de televisão e também pelo canal 1 da TV Oi, canal 13 da Claro TV, 175 da Sky, 237 da TV Vivo, 248 da GVT, 714 da TV CTBC, pelo canal C1 das Parabólicas e direto em tempo real no site rbtv.com.br. Programa Conexão Brasília com Cleito Aguiar pela Rede Brasil de televisão, mais ou menos às 21 horas no domingo. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para o cantor Zé Roberto, com a participação da dupla Jean Júlio, Tá Doendo. eu. Quando você me viu, virou a cara e fingiu que eu não existia pra você. Doeu quando eu te vi andando de mãos dadas. Teu sorriso quase não disfarça. Até parece que deu tempo pra esquecer dos beijos que você me deu, de tudo que a gente viveu. Cê vai sofrer um tanto que eu tô sofrendo. Tá doendo, tá doendo e vai passar. Cê vai pagar provado seu próprio veneno. Tá doendo, vou te esquecer e você vai ficar sabendo. E pra cantar comigo, Tia Júlia! Alô, Zé Roberto! Prazer pra gente estar aqui, viu? Doeu quando você me viu, virou a cara e fingiu que eu não existia pra você. Doeu quando te vi andando de mãos dadas. Seu sorriso quase não disfarça. Até parece que deu tempo pra esquecer dos beijos que você me deu, de tudo que a gente viveu. Cê vai sofrer o tanto que eu tô sofrendo. Tá doendo, tá doendo e vai passar. Cê vai pagar provar do seu próprio veneno. Tá doendo, vou te esquecer e você vai ficar sabendo. Cê vai sofrer o tanto que eu tô sofrendo. Tá doendo, tá doendo e vai passar. Cê vai pagar provar do seu próprio veneno. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Zé Roberto e Jean Júlio, Tá Doendo. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. Nosso e-mail é locutorpreferido@gmail.com. locutorpreferido@gmail.com. Atenção, meninos, a turminha do cabelinho arrepiado, vocês estão precisando aprender a cantar. Vocês estão cantando ruim demais, pelo amor de Deus. Eu vou trazer hoje dois grandes professores. A Faculdade da Música apresenta os mestres do Duque Dalvan, a música da Roberta Miranda, Meus Pedaços. Eu te amei de uma forma tamanha estranha. Ah, como eu te amei e me entreguei. Anulei minha vida pra viver a sua e você não quis. Me disse adeus qual uma noite com os seus mistérios. Levou os sonhos meus. Ah, de amor chorei, chorei como eu chorei. Não tenho nervos de aço, são feito de carne e osso. Apesar deste fracasso, me sinto leve e solto pra ir em busca de você. Feito uma nave no espaço, num pedacinho de nuvem, pra remontar meus pedaços. Eu te amei de uma forma tamanha estranha. Ah,